só te eu encontrar dentro da vida seca. Cidade grande que nos tem tantos planos, perdas, ganhos, prantos, liberdade, céu de sol, de luz, só nos cabe ter coragem, força, fé e sensibilidade. Se puder, covarde nunca soube amar a arte. Arte nunca fora tão bem vista. Meu olhar é um só par, verdade. Olhares são de fato singulares. Lápis dança agora sobre a folha. Sangra minha essência, nada estanca. Palavras são adagas afiadas, cravadas sobre a pele. Sua entranha estranha me parece desdenhar. Escorre dessa destra minha ira. E quer saber? Deixa a vida pra lá. Quer saber? Deixa a vida passar. Eu quero ir pra onde aponta meu nariz. Aqui, acolá. Eu quero a sua mão. E eu não quero não. Deixa, deixa essa vida pra lá. Existir é desfilar. Existência de sonhos, segredos e medos. E não vou me aprisionar.